Azul 2639, chama Recife no 25 décima onda. 251, 2539, boa. Guardião 05, prossiga. Vento 120 graus, 099, FAB 7304. O centro administrativo, confirme. Apenas atente a área proibida de Camaçari. Forma ajuste no 03, mantenha-se na escuta do controle, guardião 05. Papa Romeu, Papá, Papa Gol, se desça sem restrições para 2.500 pés, o ajuste no 03. Autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2.500, reporta estabilizado, Papa, Papa Gol. Azul 2781, no tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando 065, em descida para 2.500, um Learjet 40. Seguinte, Azul 2781, tem o mesmo ticket. Papa Romeu, Papa Papa Golf, tráfego 3 horas, correção 2 horas, 11 milhas, rumo oeste, cruzando 060, em extensão 160, um ATR. Seguinte do tráfego, Papa Papa Golf. 05, confirme tipo de equipamento. Eles vão arrinar, tendo a zero, Papa, Papa, Gol. Papa, Papa, Gol, se chama a torre em 118, decimal 95. 118, 95, Papa, Gol. Bem, boa tarde, Papa Romeu, Papa Papa Golf, sinal Renato no zero. Papa Romeu, Papa Papa Golf, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, quem negar, no zero, no três. Ok, solicita cancelamento, pouso visual no 7 da presente. Papa Romeu, Papa Golf, plano cancelado aos 4-5, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final no 7. Reporte final no 7, Papa Papa Golf. Quase para final no 7, Papa Papa Golf. Quase para final no 7, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus, 08 nós. Ele pouso no 7, Papa Papa Golf. Salvador é o azul 2781, feliz a flor direta de Conquista. Agora está na ação 2781. Direto autorizado Conquista. Conquista o azul 27 no braço. Salvador, boa noite, TAM 3197, informação Tango para o Galeão. TAM 3197, Tango confere, pronto, corte. TAM 3197, autorizado Galeão via UP November 857 Moussu, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda e Lume. Transponder 5110. Controle Salvador 120, correção 119, décima 8. 360, na informe November 857, até Moussou. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda e Rumi. 51, confirme 10, código. Afirmo, 5110. Copiado, muito obrigado. 3197, cruzamento correto. O controle 119, décima 8, recorte para PUT, estacionamento portão 7. 1198, TAM, 3197, portaria. Meu Zulu, Delta Lima, é o controle, Salvador. Chame a frequência 1198. Sou Romeu Zulu, Delta Lima. Mandei via corredores, informa ajuste na 0 no 3. Precisar a descida para 3.500 pés. Confirma a matrícula? Que nome é Oscar, prossiga. Clareza 5, identidade 3. Voador, muito boa tarde, voo no 866, terra. Até o 866, senhora identificação, voo Itabog para interceptar a chegada da mar e desse mantém o nível de voo 090. Voo Itabog, 090. Alto claro, virou meu Oscar. O Guardião, deu tempo? Confirme. Está na final para toque arremetida, senhora, no Centro Administrativo da Bahia. Vai tocar, desembarcar a tropa, remederá com a proa do litoral. Gente, frequência livre no momento, Guardião 05. Muito grato, senhora. Gente, força aérea 7204. Condições de fazer o backtrack e prosseguir via taxiway? Gente, autorizado o backtrack, segue Golf Alpha E taxiway Delta. Na Delta, mantém posição e chama a torre em 18795 para cruzar a pista. Salvador, boa noite, voo 1099, informação Tango, autorização confirme. Voo 1099, boa. Informação Tango, confere, controle. Pronto. Voo 1099, autorizado confins via Upslu 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva à direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Nítimo, onde intercepta pelo Rio. Transponder, 5115, controle Salvador, PR 119, décima 8. 360 para Confins, Upslu 21, saída Arbor 1, transição Elefa. Após, Boa Nítimo. Controle 198, transponder 5115, voo 1099. Correto, voo 1099, reporte para pushback acionamento, portão 4. Camarada. Seu controle? Pode descer via o voo 1866? 1866, autorizado descer via para 050. Rosário é 7204, autorizado cruzar a pista 1028. Segue via hotel até o pátio militar. Estacionar a pista livre. Salvador, ao Gol no 705, boa tarde. Gol no 705, boa tarde, para Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia Galeão 705, informação Tango no 10. Tango confere, gol no 705. Autorizado Galeão via UV9857 Mou Sul, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Lume. Transponder 5122, controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado Galeão, nível 360, via UV9857 até Mou Sul. Decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda e Lume. 5122 ao transponder, 19.8 ao controle. Gol no 705. Correto, gol no 705. Reporte para pushback e acionamento, portão 10. Obrigado. 05, prossiga. Conforme coordenada, está arremetendo do cabo e controlando o litoral. Está no momento na vertical do Parque de Pitofo. Tem, chama agora a torre em 118.95, região 05. 18.95, graças. Uma boa noite. Guardião 05, prossiga. No momento, na terceira ponte, senhora, Jaguaribe, retornando para Salvador. Gente, o Guardião 05 está presente, autorizado Graé, reporte na vertical. Está presente, Graé, reporte na vertical. Terra Vitor 366, gol no 866. Correto, TAM 3283, reporte para push back, acionamento, portão 9. 66, controle. 360, prossiga. Autorizado, Terra Vitor 366. Terra Vitor 366. Para 2.500? Afirma, desceu para 2.510, ajuste no 013, gol no 866. Ok, 113 para 2.500. Gol com 2.500. Autorizado gol 1099, reporte táxi. Acessa na câmera táxi, chama Guardião 05 pouso por conta em risco no GRAE, vento 110 graus, 110 nós, reporte solo controlado. Com centena, com dezena, reporte no solo controlado, com risco, Guardião 05. Gente, o Zulu Delta Lima, desça para 1.510, mantenha-se nos corredores e ajuste 1.013 por manete. Boa Alfa 0, venha frequência livre. Livre, manda pra nós, por favor. Bono 099, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto espera torre 118-95, com ajuste padrão, tem bom voo. Direita Índia 295, torre, ajuste no 013, boa noite, 099. Passando 366, visual com a cabeceira 1-0, voo 1-866. 1-866, chama a torre 1895. 1895, obrigado, até logo. Salvador, muito boa noite, 66, a 2 milhas do 372, já avisou com a 1-0. Bono 866, QNH 1-0-1-3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 1-0 graus, 099. Leve pouso 1-0, 1-866. 2 Salvador, boa noite, 1-0-99, ponte espera pronto, mantendo, visual para a nave, para prosseguir para o pouso. Bono 099, mantém ponto, espera. Manterá, 099. até estacionamento, Golo 705, Portão 10. Autorizado, Golo 705, reporte táxi. Autorizado, reportaremos, tá certo? Toda essa linha para Veracruz, até no 1 após Veracruz, Paripe, reporta para o controle ao bloquear Paripe. Paripe, reportará o jogo da TV. Bono 099 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhe e manter no zero, Bono 099. São 3197, autorizado, reporte táxi. Zona decimal 9. Fox 9219, graças, boa noite, boa noite, meu amigo. Chegada Mari, desce mantenha 50. Chegada Mari, desce Alô Salvador, boa noite, boa noite, 66, Lisona Fox. Boa noite, 66, boa. Táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa noite, 66. Decolapso 0, vento 1, 00 grau, 092. Devo decolar de 0, plano 099. Zero 99, decolado 14, controle 119, decimal 8. 198, 099. Bono 099, contato radar saída Arboruna, nível 360. Arboruna 360, no 099. Bordo 3:30, altero na Guarulhos. Gol 1705, táxi via Pátio Índia, com temperatura 118.95, ajuste padrão. Segue o 321 da TAM, finalizando o feedback no 7, como número 2 para a tecladinha. Pátio Índia, 1895, após o TAM na sua frente, tá 05. Olha, eu vou dar a linha para fazer um parede. O Data Lima vem na proa da Ceasa, reporta quando avisar o Concão. Ceasa, reportará a visão. Boa noite, 66, na Alfa, cidade Juliette. Boa noite, 66, autorizado via Juliette, portão 4. Juliette para o 4, boa noite, 66. Então, 3283, aguarde para iniciar o feedback. confirma a informação, TAM 3197? 1197, Campinas, com 3 Gente, TAM 3197, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Paz, Taxi Índia, no ponto de espera Torre 118-95. Ajuste padrão, fica atento ao 37 da Gol, passeando no 04. Gente, chama a torre 118-95, Zulu Delta Lima. 118-95. Salvador, uma boa noite, Papa Romeu, Zulu Delta Lima. Tá visual já com o campo, posição... Batata. O 17, reporte através da RMAR. Reportará através da RMAR o Zulu Delta Lima. Na 3197. Prossiga. Pronto, pode esperar. Na 3197 autorizado. Alinhar e decolar a pista 10, vento 110 graus, 119. Romeu Zulu Delta Lima, autorizado pouso, pista 7, vento 100 graus, 119. Gente, livre 17 Zulu Delta Lima. Bono 705, 0010, pronto. Bono 705, autorizado, alinhar e manter pista 10. Linha mantendo 0, 705. Banco chama Recife, correção, número 68, desça para 2500 pés, o ajuste 1013, autorizado R9, reporta estabilizado. Gol, 1168, controle. Gol. Desculpa, 1168, baixando para 2500, com 1013 e informar estabilizado. Gol, 1168. 1099, chama centro Recife, em 128, decimal 8, alterna, 1260. Recife, 288-260, gol 1099, para aí. 3197, contato radar na decolagem, saído da Eone, nível 360. Atenção 360, Leda? Autorizado, Leda. Alinhado e pronto, estão no zero, está 06. Sim. Lula Delta Lima no solo aos 22, confirme o pátio. Iberia direita via Papau, estacionar a frequência livre. Autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste padrão. Gente, vou encerrar Vitor 366, aguardando transferência para você. Controle Salvador, muito boa noite, é o 9520, informação uniforme, passo 230, solicita a probe de táxi. 9520, senhora identificação, autorizado voar na proa de Mari, descendo para o nível 050. Mari, ao 50, 9520. Com tripulação, pouso autorizado. Repetindo, pouso autorizado. Parabéns. Tripulação de você. 168, chama a torre 18, decimal 95. 1895. Salvador, boa tarde, 1705, decola Bael, Leda Irume, 1700 pés. Zona 705, saída da El, suba sem restrições ao 360, após 2000, Veleda. Até o 360 sem restrições, passou 2000, Leda, Gol 705, voando Leda. Oi, Salvador, boa noite, o Gol 1168, estabilizado, faixa travada. Gol 1168, avistado, QNH 1093, continua aproximação, aguardando autorização. Escuta. Gol 1168, autorizado pouso, pista no 0, vento 1000 graus e no 0 nós. Incrível pouso, 1168. posição 3283, mantenha a posição. Controle por dano 520, pode considerar restrição em Mari? Sem restrições, o 9520, desse mantenha 50. Sem restrições, desce direto ao 050, dano 9520. 3197, está mantendo 105, confirme. Confirme. Entendi. Dois, outro, três, autorizado. Alinhar e manter a pista no zero. São as 29, direita 129. 29, 1169. E pode descer para 2500 também, né? Ainda negativo, mantenho 50, 9520, voando Serra Vitor 366. Sim, senhora, 9520. Solo Gol 1168, liberou na circuito. Gol 1168, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 07, Gol 1168. 1070, 1090 graus, 1170, seu limite será 10 milhas na presente proa. 17 milhas, 170, limitado a 10 milhas na proa. 705. São 3858, a senhora identificação de chegada à Mari, desse mantém o 050. Mantenha perfil da chegada, aguarde, são 3858. Decolando as 32, controle 119.8. 19.8, 3, 283, obrigado, uma boa noite. Salvador, uma boa noite. É o TAN 3283 cruzando 1400 metros. TAN 3283, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto elétrico. Está presente direto elétrico, subindo ao 360, TAN 3283. TAN 9520, desça para 2500, PES, o ajuste 10 no 3, livre RNAT, pista no 0, reporte estabilizado. Na proa do Sierra Vista 366 para completar o procedimento. Relativo, na proa do 366 desce até 2500 e passará na final, tá 9520. A 05 pode reiniciar a subida? Afirmativo, gol 1705, submantém a nível 360. Só mantém, 360, só 05. TAN 3197, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35. É. 3258, direto Serra Vita, 366. Serra Vita, 366, 1705, 1705, como recebe o controle de Salvador? Na alto claro agora. Gente. Chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife, 12835, Sérgio Alcico. Obrigado, boa noite. Boa. Prossiga. Negativo. Confirma a atitude que passa. TAN 9520 estabilizado. Positivo. Tenente, complete aproximação, chame torre, 1-18-9. Chamar. 4-3-8-5-8, desça para 25-0-0-10, o ajuste 1-0-1-3, livre aeronave, pistão 0, reporte, estabilizado. Salvador, boa noite, TAN 9520, passando 372, visual com 10, trem baixo. TAN 9520, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso na pista 10, TAN 9520.